Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, para falar da Goods Fast Relief 500. Corrida aconteceu no domingo à tarde, lá em Marshfield, da Sprint Cup. Vencedor Jimmy Johnson. Jimmy Johnson segue muito bem aí, crescendo muito nesse final do Chase. Conquistou sua quarta vitória no ano de 2016. Agora ele empata com Kyle Busch e Brad Keselowski. Ambos têm 4 vitórias dos 3 pilotos. Lembrando que Jimmy Johnson conquistou 2 vitórias nas últimas 4 corridas. Isso é muito importante. Ele dá um passo importante no final. Ele fica mais forte. Tem bananinha um pouquinho para falar e peço desculpa. Mas ele até fica em loucão aí. Porque assim, Jimmy Johnson tá muito bem. E tá crescendo na hora certa. O time tá mostrando o time dele. Quando eu falo, é o time dos mecânicos. É a própria Hendrick como um todo. O pessoal muito tempo aí, durante ao longo do ano aí, criticou demais, foram fortes críticas ao time da Hank Motorsports, mas tá aí a Garage 48 se mostrando vencedora, mais uma vitória para eles, foi um grande final de semana para eles, não largou muito mal, largou na terceira posição, então já largou um pouco longe dos problemas, e foi aí o vencedor, o time 48 do Jimmy Johnson. Parabéns ao Jimmy Johnson, que agora soma 79 vitórias em 540 largadas e busca o seu 7º título na Sprint Cup. Tarefa fácil? Não, porque chega em home ser tudo zerado, realmente quem chegar na frente pode ser campeão. Por exemplo, o Jimmy Johnson pode chegar em home ser, tá tudo bem, tudo legal para ele, tudo favorável, e faltando 2 voltas estragar o motor ou fundir, sei lá, furar o pneu, pode acontecer alguma coisa desse tipo aí e ele perder o título, porque esse é o chase, esse é a regra, esse é o sistema que a NASCAR escolheu como, sei lá, como interessante, como brigador, não sei, escolham vocês mesmos aí o adjetivo para esse sistema que a NASCAR escolheu. Eu acredito que não seja o melhor, mas enfim, quero falar do Jimmy Johnson e não do sistema do Chase. Até porque sempre, toda semana, eu acabo esbarrando esse assunto, isso fica até meio chato para vocês aí. Então, parabéns ao Jimmy Johnson, uma grande corrida. Jimmy Johnson assumiu aí a liderança, penso que no momento certo, na hora exata, liderou as 92 voltas, as últimas 92 voltas. E o Jimmy Johnson liderou, então ele assumiu a liderança na hora certa. E só relembrando vocês, tivemos no finalzinho da corrida, como eu havia falado na abertura, tivemos as últimas 114 voltas em bandeira verde e ele assumiu a liderança na volta 409. Foram 92 voltas liderando as últimas voltas, as finais, esses 92 voltas finais que ele liderou. E liderou de forma tranquila, liderou de forma bem passivo ali, porque nada aconteceu na corrida, ele foi apenas aí desviando dos retardatários. Penso que o Danny Hamlin deveria ter deixado Kenseth e Kyle Busch ir embora, acabou segurando os dois ali, não foi embora, nem conseguiu desenvolver boa velocidade, e também segurou Kyle Busch e Matt Kenseth, acabaram perdendo também até que equipamento um pouco, e Keselowski veio e tomou doce dos 3 carros, não foi muito interessante. A atitude do Danny Hamlin, deveria ter deixado o pessoal ir embora, principalmente o Matt Kenseth, que estava com uma boa corrida, estava com uma boa margem. O Matt Kenseth havia liderado 176 voltas, mas acabou segurando ali, e o Keselowski veio e passou os 3, foi o segundo colocado. Parabéns ao Keselowski, não está no Chase, não está disputando o campeonato, mas eu penso que se o Keselowski tivesse, ele ia dar muito trabalho para todo mundo. O Keselowski sempre dá trabalho, independente de estar no Chase ou não. Certo, então parabéns aí. Os 3 Gibbs fechou o top 5. Terceiro, quarto e quinto. Danny Hamlin, Matt Kenseth e Kyle Busch. Esses 3 aí estão, pelo menos de forma tranquila até agora. Apesar que começou agora, né, o round 8. Mas eles estão aí mais confortáveis um pouco. Jeff Gordon fazendo a sua última corrida do ano. Foi o 6º colocado. Ele, assim, estava muito bem, o Jeff Gordon. Chegou a andar ali na frente, não chegou a liderar nenhuma volta, mas andou muito bem o Jeff Gordon nesse final de semana. Em março foi um Jeff Gordon muito diferente do que vimos nas outras corridas. O Matt Truex Jr. também, que liderou boa, tanto bom de volta, 147 voltas lideradas, foi o 7º colocado. O Jamie McMurray foi o 8º. O Joey Logano também, que liderou, apareceu no comecinho da corrida ali entre os líderes, foi o 9º colocado. O Eddie Almendinger perdão, vou falar de novo. O AJ Allmendinger foi o 10º colocado, fechando aí o top 10. Parabéns pra ele. E lembre que eu falei na edição 129, eu falei dele, que o AJ Allmendinger fazia uma boa corrida e tá aí, fez uma boa corrida, foi o 10º colocado, conseguiu um top 10. Parabéns ao AJ aí, que enfim, conseguiu mais um top 5 pra ele. Esse ano um pouco magro, são apenas 8, mas já faz um ano melhor do que o ano passado. O ano passado foram apenas 3, mas conquista aí uma boa marca. Se vocês olharem um pouquinho aí, pessoal, olhar um pouquinho para trás aí, ele tá se igualando a 2010. Em 2010 ele teve 2 top 5, 8 top 10 e uma pole. Esse ano ele não tem ainda por enquanto nenhuma pole, mas tem 2 top 5 e 8 top 10. Ainda não chega ao ano de 2014, quando ele conseguiu uma vitória, que foi o melhor ano do Edin aí, que até chegou aí pro Chase, né, naquela temporada. Foi eliminado no round de 16, mas conquistou uma vitória, que a vitória realmente é sempre muito importante para os pilotos da Speed Cup, que ele conquistou a vaga, né, pro Chase com a vitória. Esse ano ele conseguiu vencer nos road course, mas como eu venho falando, ele vem mostrando bom desempenho no short track também. Andou bem em Bristol, andou bem agora em Marshville mais uma vez. Então parabéns ao Edin Allmendinger. Como foi a corrida, pessoal? A corrida foi interessante, a corrida foi muito boa. Uma corrida começou bem movimentada, cheia de bandeiras amarelas, mas de repente as bandeiras amarelas secou, parou. Tivemos na volta 23, na 67, na 62, perdão, na 133. Depois ficamos um bom tempo sem bandeira amarela, na 201, depois só no 358 e subiu as bandeiras amarelas. Pensei que seria igual no comecinho, né? Tipo uma média aí, a cada 40 voltas, um problema aí. Então seria meio que quase que cortando a janela de bandeira, perdão, a janela de parada dos pits. Então a bandeira amarela vinha para bagunçar tudo, para mudar tudo. Enfim, isso não aconteceu, mas dentro do contexto foi uma boa corrida e vimos no final um Jimmy Johnson a fim de vencer, a fim de ser campeão. O Rick Hendrick, que foi até lá na garagem de 88, ficou ali no pit box do carro 88, ficou ali acompanhando junto com o Chad Knoss. E vale chamar a atenção, isso eu preciso falar, foi quando, né, tivemos aí na volta 358, quando o Carl Edwards teve problemas, acabou batendo na curva 3 o Carl Edwards. Foi quando tivemos aí um longo período em bandeira amarela, foram 29 nessa última bandeira amarela. Que a NASCAR ficou ali, como a gente estava já num bom período aí, mais de 150 votos, vai colocar 150, número exato 157 votos de bandeira verde. Então já tínhamos vários e vários pilotos em uma, duas, três, quatro voltas. E foi quando aí a NASCAR parece que se embananou, não sei o que aconteceu aí, que teve um problema aí na relargada, estava demorando demais para se alinhar. E foi quando também o box não abriu, o pit ficou fechado, o box não estava aberto e o Jimmy Johnson ficou sem combustível na pista. O Chad Knoss brigou muito com os oficiais da NASCAR para abrirem os pits, porque o Jimmy Johnson estava sem combustível e ele foi ficando na pista. Eu penso que não sei se teve um favorecimento, essa não pode ser a palavra correta, mas como o Jimmy Johnson, ele deixou a linha, mas ele ficou fora da linha, mas depois ele voltou na linha e ainda relargou em segundo depois de toda a bagunça dos pits. Então eu fiquei meio sem entender aí o que aconteceu com o Jimmy Johnson, porque ele parou na pista, ele não poderia ter voltado à posição dele. E, até porque ele ficou sem combustível, ele ficou um tempão ali parado na pista, não chegou a levar a volta, mas ele ficou um tempão ali parado. Depois ele conseguiu, enfim, fazer a sua parada e voltou ainda, relargou na segunda posição, perdão, na quarta posição de Jimmy Johnson, ele largou na segunda fila. Então, o Chad Knoss ali foi muito importante, foi decisivo ali naquela briga, naquela insistência para que não punisse o Jimmy Johnson, porque ele iria ser punido, e não punir também, e a NASCAR também não demorar muito para abrir os pits. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Chad Knoss conseguiu dar a volta por cima e tá no final de tudo, colocou seu piloto em boa posição na pista e relargou para a vitória o Jimmy Johnson. Então eu penso que essa vitória é sim o excelente trabalho do Chad Knoss. Tem uma parcela do Chad Knoss nessa vitória, uma parcela grande, porque Jimmy Johnson na pista não faria nada. Então não teria como brigar com os oficiais da NASCAR igual o Chad Knoss brigou, igual o Chad Knoss lutou. Então eu penso que sim, que essa parcela aí, essa parcela do Chad Knoss chega a ser de 70% que deu essa vitória pro Jimmy Johnson. Então parabéns ao Chad Knoss pelo seu trabalho fora das pistas, que é muito, às vezes até muito mais importante que o trabalho do piloto dentro da pista. Então parabéns ao Chad Knoss, conseguiu aí reverter, conseguiu brigar, lutar, xingar, esbravejar, falar, implorar para abrir os pits, e depois os pits abertos conseguiu fazer o trabalho de Jimmy Johnson. Jimmy Johnson relegou na quarta posição, posição essa fundamental para ele algumas voltas depois aí herdar a liderança da corrida e enfim ser o vencedor da corrida. Então parabéns ao Chad Knoss e claro parabéns ao Jimmy Johnson pelo seu grande resultado. Temos aí que ressaltar alguns outros pilotos aqui. O Greg Gaudio, que fez a sua estreia na NASCAR, na Speed Cup, com o carro 30. Ele foi apenas o 39º colocado, teve problemas no carro. Então ele não fez start in park, mas acabou terminando a corrida na 39ª posição. Ele fez 360 voltas, tá pessoal? Então ele não completou todas as voltas da corrida, certo? Outro Chase aqui, que não passei o resultado, né? O Kevin Harvick foi o 20º colocado, o Kurt Busch foi o 22º e o Kyle Edwards, com seus problemas, a sua tarde complicada, foi o 36º colocado. Só para relembrar vocês, né? O Kevin Harvick fez já nos dois rounds passados, no round 16 e no round 12, ele fez muito isso. Fez péssimas corridas e venceu uma corridinha, a mais importante, que é buscar uma vitória aí, que é fundamental, e avançar. Então o Kevin Harvick não está morto, que ele pode ir mal agora no Texas final de semana, mas ele anda muito bem, mas muito bem mesmo em Phoenix, e vencer, e tá, ele pode estar lá 800 mil pontos atrás do quarto colocado, mas se ele vencer Phoenix, ele avança para Homestead. Ele tem grande chance, porque o Kevin Harvick é um dos pilotos que tem os melhores, um dos, porque o Jimmy Johnson também tem uns bons números em Phoenix. Então o Kevin Harvick pode realmente ganhar a Phoenix, essa é a minha aposta, tá? Que ele pode ganhar no Texas, mas eu acredito que Phoenix realmente ele tem uma grande chance. Tanto é que em Phoenix ele já liderou todos os treinos, né, todos os practice, fez a pole e ganhou a corrida. Isso pode acontecer com o Kevin Harvick agora, ainda mais precisando de bons resultados do Kevin Harvick. Então esse 20º colocado aí, aos fãs do Kevin Harvick, não se incomodem, porque ele pode virar a mesa em Phoenix, aonde que é a peneira maior, né? Peneira para Homestead, né? Porque depois de Phoenix é a Homestead, mas ele tem bons números naquela pista. Corrida muito boa, 5 bandeiras amarelas, uma corrida pouco longa aí, 3 horas e 20 minutos, devido a baixo número de bandeiras amarelas, 15 trocas de liderança. E eu quero chamar a atenção também de um outro grande trabalho que nós tivemos aqui na tarde de domingo, que foi o trabalho do Dylan Lopton, que correu no carro 33, terminando na 31ª posição, fazendo a sua terceira corrida na Speed Cup. Então parabéns a esse piloto aí, que pouco aparece na Speed Cup, fazendo seu primeiro ano, algumas corridas aí. Como eu costumo falar, pessoal, é o tipo de piloto que às vezes aparece na Speed Cup para contar para os primos que já correu lá. Mas eu só quero lembrar vocês, tá pessoal, que o Dylan Lopton não é qualquer piloto. O Dylan Lopton já tem bons históricos na KN, só relembrando vocês, ele é o vice-campeão da temporada 2014 da KN Pro Series West. Então o Dylan Lopton não é qualquer piloto, não é qualquer um, não é um Zé Ninguém que está aparecendo, não. Ele tem um bom trabalho por trás, às vezes é um piloto que realmente faz e falta, com certeza, aí faz uma falta de um bom patrocínio para bancar a carreira dele desde lá de baixo. Então pessoal, Speed Cup é isso mesmo, a corrida movimentada, a corrida muito boa. Tivemos um momento bem interessante, que foi esse momento que tivemos 29 bandeiras amarelas aí, onde que foi importantíssimo o trabalho do Chad Knoss, que acabou dando totais condições para o Jeff Gordon vencer a corrida, claro, garantir sua vaga para Homestead, para a final, e dar sua sequência no Chase para tentar ser campeão esse ano 2016. Então daqui a pouco eu volto então para o terceiro e último bloco dessa edição número 130.